Podcast, apresentado por Roku e Roger. É isso aí, está começando mais um Rock Fanatics, o programa mais ignorante da parada. É, porque não é bem burro, mano. Mas é bem burro, mano. Vida longa ao rock and roll. Vida longa ao Rock Fanatics. Vida longa, vida eterna ao rock and roll. Vida longa, não sei muito não, né, mano? Vamos ver até quando dá pra ficar fazendo isso. Hoje, no Rock Fanatics, nós temos novamente dois expoentes do rock mundial. E hoje o programa é dedicado aos fãs da música pesada. Tá, tu vai aprender a gostar de rock pesado, meu amor. É isso aí. Hoje temos dois, um ataque de peso aqui. Dois professores que do trash praticamente, cara. Hoje temos os suíços do Coroner. Os americanos doidão do Catarse. Difficult, a demo gravada pelo Coroner em 86, que tinha sua capa sombria e pesada, e os vocais nada mais nada menos que Thomas Gabriel Warhol. Celtic Frost, esperar o que de um som desse? Bom, cara. Que sonoridade obscura. Louco. Técnica apresentada pelo trio, né? Vamos dizer um trio, porque o Tom Warren era apenas um convidado, assim, uma pequena mais do força, que especial, para não dizer grande força, né? Um convidado mais do que especial. É, já conheci, além de ser do mesmo país de origem, conterrâneo dos caras, Suíça, o guitarrista e o baterista do Coroner, no caso, trabalhava como roadie pro Celtic Frost, né? Então, em meias turnês que as ideias do Coroner foi se levantando. Legal. É, eu já vi isso acontecer também, já, cara. Teve até uma tentativa recentemente, assim, cara, de um pessoal aí que trabalhava com uma chinês, na verdade, os caras tomaram um chute. Isso acontece direto. Né? Os caras tomam um chute. Leme também é um exemplo disso. De que, trabalhava também em road. O cara, o Perfect Circle também, era o técnico de guitarra do É, do mas tour. Os caras são profissionais do mesmo jeito. Com certeza, isso é comprovado pela técnica absurdíssima. Que trash metal bem tocado, né? Daí surgiu o Coroner, falar pra você, que uma banda que levou o thrash metal a um outro nível de entendimento, é um outro patamar do thrash mesmo. Sim, cara. O thrash chega a ser um progressivo thrash, né? Legal. Uma técnica impressionante, e as músicas chegavam a durar mais de 5 minutos. Muito bom. É, assim, a técnica saindo pelas orelhas. Nossa. No caso, entrando pelas orelhas e saindo de mãos talentosas, né, cara? Uma demo limitada a 250 cópias, então virou item de colecionador. Depois, com o tempo, com a chegada do CD player, lógico, saiu essa demo com algumas faixas bônus e um show bônus também. E qual é o som que nós vamos ouvir? Espiral Dream. Right. que sonzeira, hein? É a trilha sonora do terror, do medo. É, cara, assim, eu achei bom assim, cara, mas como eu falei, como a gente tinha falado, né, achei que Metallica misturou com Iron Maiden. É influência, não tem como negar a influência. Sim, mas eu acho assim que é muito parecido com o High The Light no Metallica. Pode ser, com certeza os caras eram fãs do Metallica. Não, isso, não, o thrash metal ali, aquele thrash do Metallica, ele tá certamente evidenciado. Não, o High The Light é de extrema importância pro thrash, não tem como desconsiderar ele, mas eu acho assim, por esse álbum você ter o vocal do Tom Warrior, cara, deixou ele meio com cara de Celtic Frost, deixou ele, ele mais deixou... escuro, ele vocal deixou... marcante. Ele deixou meio beirando o death metal, né, cara? Isso, um vocal forte, isso. Eu achei que, assim, ele não é o... Não é aquele thrash hardcore. Não é o thrash do Metallica e não é um death metal de, sei lá, um Cannibal Corpse. É o thrash metal do Coroner, simples isso. Exato, e assim... E a técnica deles é muito apurada, assim. Né? Tanto é que eles levam o nome de. Pela crítica de o Rush do Thrash Metal. Não sei se tem então, como rotular. Não é um rótulo, não é. Os caras são técnicos pra caramba e tocam Thrash Metal, não é isso que eles quiseram dizer. É um som e meio pesado. Exato, e lembro, tem um. Aí nem tanto, mas nos próximos vai apresentar um que com certeza, um próximo, mas eu acho que esse não é tão veloz quanto os outros. Outros foi adquirindo mais velocidade e as músicas foram ficando ainda mais progressiva. Exato. Eu acho por isso que o Coroner nunca foi uma banda de muita repercussão. Engraçado que assim, eu curto o Pet, assim, que também faz, se for ver bem dizer, faz uma linha dessa, né? Faz um prog thrash. Prog, Def, sei lá o que eles falam. Então. Faz um progressivo, né? Com pesado e rápido. Então, eu não, assim, mas eu não fui muito com a cara não do Corona. Gostei, assim, eu achei muito. Eu achei que poderia estar no High The Light, entendeu? Assim, é estranho falar. Pode ser, mas eu acho que tem uma certa diferença. Não, tem. A diferença é absurda, mas assim. Eles podem ter pegado, podem ter pegado um riff pra criar outro, né, cara? Riff pra criar outro, assim. Mas eu acho que. Das músicas parece. Não, não tô falando de plágio. Ele pode ter gostado de um riff que ajudou ele assim, a criar um outro. Não, lógico, com certeza. Falou que pode fazer sentido. Entendi. Mas pra mostrar que... assim, que é de progressivo dos caras. E o que eu falei pra você também, né? De que é uma mistura de Metallica com ela. Pode ser. Eu vou pegar aqui a música Aerial Combat, que é uma música instrumental bem legal, eu adoro instrumental. I'm na América. Um maluquinho meio doidinho lá do Praia Dude Time, que já fazia uns zines por lá sobre hardcore, de algumas bandas aí, resolve montar sua própria banda e seu próprio selo anarquista. Então, se junta, né, esses estreios, tá ali, ou chega aí, vou fazer uma bagunça, falar de explodir o capitalismo, viver na floresta, e vamos curtir um som pesado, cara. Misturou com aquela porra de Slayer, hardcore e aquela caralho. E daí que surge uma das bandas mais agressivas que eu já ouvi. Meus amigos, estamos falando de Catarse. Cidade pouca é bobagem, cara. Eu desacredito. Brutalidade pouca é bobagem. Hardcore com thrash metal. Uma influência de hardcore, de thrash, vem uma influência meio Nuclear Assault. Caramba. Um pouco de Slayer. O anarquismo do punk. É, isso aí, seu som. Que som insano, cara. E a gente estamos falando do glorioso álbum Sansara. O primeiro não é o primeiro álbum, é o segundo disco deles. O primeiro Sansara serve como demo. Sansara, eu curto esse nome, Sansara. Sansara vem do sânscrito. Sansa é, se não me engano, ilusão. Virá, no caso, é Sansara, cara. Movimento, ilusão do movimento. Então, é um fluxo de morte e renascimento, um negócio. Exatamente, assim. Exato. Assim. É, perambulação. Eu acho que é pelos Budas, né, cara? Isso. É assim. O ciclo da sua vida até você extinguir seus karmas é chamado de Sansara. É, então, os textos mais antigos budista quanto a isso. Que você vem pra pagar os seus pecados, acertar, alinhar a sua alma até o seu espírito, né, até a espiritualidade de Buda, para você ascender ao Nirvana. Eu acho que ele responde assim, não a pergunta a onde nós estamos, mas sim o que estamos fazendo. Exatamente, cara. E esse é um disco que exala brutalidade, né, cara? É um tapa. Cara, assim. É, prepare sua mente e seu corpo pra não sair destruindo tudo. Cara, a gente vai ficar com um som que eu acho assim, demonstra isso aí, cara. É estupidez em pessoa, cara. Nossa, sim, cara. A total influência de death metal com hardcore, com thrash, eu acho que é um salto, assim, é um passo a mais que o hardcore e o thrash, né, que deram, assim. É um negócio assim, a gente vai ficar violento, ser sincero. A gente vai ficar com um som chamado Choose Your Heaven. Cara, que paulada, hein? Realmente é uma bordoada. Bebe na fonte do thrash metal total, né, cara? Totalmente. E também no hardcore, né, cara? É um som agressivo, agressivíssimo. Exato. Eu só achei, assim, que faltou uns riffs mais marcantes, sei lá, alguma coisa mais pegajosa, entende? Que eu possa lembrar. Eu não sou chegado assim, cara. Eu não gosto desse tipo. Eu prefiro coisas assim que o todo me faça lembrar da música. Eu não sou chegado a riff pegajoso, cara. Eu acho assim que a música tem que ser lembrada como um todo, né, cara? Não, tá certo, mas só que faltou alguma coisa assim que ficasse na cabeça, entendeu? Pra diferenciar uma da outra. Ah, sim, como se diz? Não sei, eu assimilei as músicas, acho que muito parecidas uma com a outra, cara. Assim, demais, entendeu? Sim, é. Ele se torna, na verdade, assim. Eu gosto muito desse play, adoro. Eu adoro. Nossa, eu gostei, adorei. Fantástico, cara. Adorei. Só que depois de um certo tempo ele é cansativo, né, cara? Então, ele se torna muito parecido. Exato, tem uma redundância. Mas mesmo assim, cara... Não, mano, nossa, o som do baixo é sem comentários. Tem hora que ele regaça na cara, não, mano. Não, ele tem esse defeito mesmo. Mas é um álbum que, cara, por si só, é indiscutivelmente tem que ser ouvido, né? Com certeza. E nem por isso eu vou mandar mais um som, né, cara? Em Solitary. Eu acho que esse som tem meio a ver comigo. Sou um cara meio solitário. Pô, cara, esse som, assim, eu acho ele bem claustrofóbico, né, cara? Porque ele... As guitarras... Nossa, assim, tem umas guitarras que... Passando de canal em canal, né? Ixi, antes de entrar a quebradeira mesmo, né? É fantástico, é fantástico. Esse som é muito bom, então... E solitário. ouvimos duas bandas. Tivemos um ataque de peso no Rock Fanatics. Duas bandas expoentes do thrash metal. Inovadoras. Extremamente inovadoras, com ideias refrescantes a respeito do estilo, né? Elevando assim. Cada uma com seu som. Cada uma fez, mostrou como o thrash metal é versátil, né, cara? Eu acredito assim. Assim, como a música é versátil, o thrash metal pode ser versátil também. Duas vertentes completamente diferentes e mesmo assim com raízes no mesmo lugar. Todas bebendo da mesma fonte. Com certeza, cara. A gente teve... Ó, o Coroner, assim, se você gosta de progressivo, você gosta de uma coisa mais técnica... Se você gosta de música pesada... Metallica, você curte Dream Theater, você curte Slayer, qualquer coisa assim, é um thrash metal. Se você muito curte metal extremo, se você gosta de thrash metal, cara, e gosta de técnica apurada, Coroner é a banda pra você, cara. Com certeza. E você que gosta de sair quebrando tudo e agitando na... É um mosh pit, mosh pit está na sala da tua casa, cara. Com certeza. O trash hardcore do Catarsis. Eu fico imaginando um show. Deve ser uma coisa assim. Alguns tiveram a sua sorte de ver esses caras tocando aqui na Verdurada no começo aí da década passada. E foi épico, cara, foi épico. O show foi fantástico. E a banda não para de agitar nem um minuto. Tem que ter fôlego, hein? Puta, cara. Tem que ter fôlego. E Sansara demonstra isso em CD de uma forma fantástica. Absurda. Então, duas bandas para fãs de música pesada. Dois grandes expoentes do thrash. Bom, a gente vai se despedindo por aqui. Foi um prazer estar com vocês, senhores. E até o próximo episódio.